Sua igreja te adora. levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. Traiu e eu, se esse da vida. De graça recebi por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe da vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Vem de ti, e tudo está em ti. igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tu necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tu necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. O que é que nós precisamos mudar? Eu sei o que precisa ser mudado dentro de mim. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Necessita mais de ti. dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Glória a Deus. Então, bom dia, meu irmão.